viaja. É a sofrência que fala, né? Vem se apaixonar. Antes que alguém me pergunte, eu já vou dizendo, não tô nada bem. Ontem fui felicidade, hoje só saudade. Resto de alguém me vê mesa pra um, copo só pra um. Agora somos um. Eu sei que aqui tem mais um monte igual a mim, que sofre quando toca esse solinho. É que eu tive um amor tão bonito, que acabou acabando comigo. É que eu tive um amor tão bonito, que acabou acabando comigo. E aqui tem mais um monte igual a mim, que sofre quando toca esse solinho. Diz assim, ó, comigo, ó. Me vê mesa pra um, copo só pra um. Agora somos um. Eu sei que aqui tem mais um monte igual a mim, que sofre quando toca esse solinho. É que eu tive um amor tão bonito, que acabou acabando comigo. É que eu tive um amor tão bonito, que acabou acabando comigo. E aqui tem mais um monte igual a mim, que sofre quando toca esse solinho. É que eu tive um amor tão bonito, que acabou acabando comigo. É que eu tive um amor tão bonito, que acabou acabando comigo. E aqui tem mais um monte igual a mim, que sofre quando toca esse solinho. Ô, solinho sofredor, assim eu vou tomar mais pinga.